Papo Base, Apuzuru, Uma Meia, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5563. Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, via Upper November 857, Moço, Mike, Oscar, Lima, Terra Uniforme. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5561. Autorizado Galeão, nível 360, segunda rota do plano de voo, decolando pista 10, com primeira curva à direita. Na saída da Euleta Irumi, Irumi AP 9857, Monstro, Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme, controle de 935, transponde 5561. Bom, 5561, portão 4. 5561, contagem, correto, estamos prontos, se tiver que saber. Camarão, Gol 790. Gol 1790, informação em curso, é Romeu, aguarda a cópia. Estou esperando a notificação, cara. Afirmo, no 790, em sua extensão. Obrigado. Bordo, altimetro 1-0, 1-5, livre tarde, fechando para ingresso. Fechando para ingresso, Bravo Charlie. Como foi a decola na carteira 1-7, gente. Oi, Salvador, eu sou 4082, 2000, do estado. 4082, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, eu sou 4082. Tinha 6200, solo aos 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Eu não acho que vai ligar. 0-0, sou autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 0371. Alfa, Juliette, posição 0371. 3895.com, PA. 3895. Autorizado Guarulhos, nível 5, perdão, 340, decola a pista 1-0, a curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Upsilu 1-0. Após um bide, Upsilu 44 prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5562. Autorizado Guarulhos, 340, contando 0, com a direita é a lei da marcha, né? Essa é a 90, e daí um baita tudo no 44. Vamos fazer a rota. 562, 935, 3895. 562, né? Fonda, chão, campo, que tiver que tramar, 3295. Passa pra lá. Gol, 790, contra o papel. 790, passa com isso. Autorizado Recife, nível 370, decola pista 1-0, a curva à esquerda, saída por Carcajou e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5565. 370 autorizado, decola a pista 1-0, curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. 1935, controle de saída, 5565. É o transporte pelo 1790. Contagiamento correto, não, prova se tiver que ser mesmo. Chama na 1790. Vai com meu Alfa, informa o helicóptero decolando da Enrimar. É, visual com Enrimar? Positivo, visual do comandante Portugal. A gente vai decolar com o Pro Oeste, que interferiu mais com o meu alvo. Sim, Rosa. Pode decolar ali. Isso, Hotel Delta, reparte para o solo, vento Salvador 150 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5. Solos 4-3, liga direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado, solos 4-3. Como o Alfa aproxima pelo setor norte, mantenha uma milha e meia no do campo. Está presente, está autorizado a próxima pelo setor norte, vai chamar uma milha e meia, uma milha e meia. Está aberta fora do solo, para o Wino, tem que ter que volta, né? Vitor Hotel Delta, controle 119, decimal 35, bom voo. Sério, até retorno. Aliás, é 01, 7, 09, 09, 09. Já na final, estão no 0, mantém a posição alinhada, estimado 1 minuto. Zero 07, está na final, estão no 0, o trem bate fechado para a posição. Olimpo 07, livre pouso não no 0, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. Ligue o pouso na pista 1 no 0, Olímpio 17. No setor norte da torre, o Michael não afastado, quando ele é. Gente, aguarde para a cruzamento do campo, Michael meu off. Certo. Paulo, Gol, nosso 556, assista por estacionamento no portão 4. O Gol, nosso 556, aguarde se estiver estacionamento. Vai lá, agora 556. vai transferir. Mas não é o Alfa Visual, é o Olympus pousado e o aeronave na Taxi Alfa. Autoriza o cruzamento? Autorizado, na retaguarda da aeronave na Taxi Alfa, reporte solo controlado, parte 3, vento 160 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4. Sobre o que dá para ser autorizado, a retaguarda do, da Taxi, da nave da Taxi Alfa, mas pelo menos vai ficar controlado. Pro site solo aos 4.6, ataque sem frequência via Alfa e Delta, chama para o cruzamento. Na Alfa agora na retaguarda do da aeronave da Força Aérea. Sujo. Da linha de ônibus, o colar da 1.7, vento 1.60 graus com 7 nós, informa helicóptero irá pousar à sua esquerda sem interferir. Charlie, decolado aos 47, controle 1, na decimal 35, um voo. 1935, obrigado, bom dia. Mas o Ronaldo, da frente, vai cruzar a retaguarda do Olympus. Gente, agiliza na medida do possível, repasse solo controlado. Muito obrigado, professor. Olha o 07. 6255, forma helicóptero pousando no parte 3, à direita da pista, sem interferir, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 4. Falou 50, frequência livre, Michael Mel Alfa. Valeu, Alfa, Alfa, da próxima. Dois a bordo, 2 anos de autonomia, cada 4 segundos. ótimo, tá? Frequência livre, estacionar. Clemia 255, solo 51, livre direita, solo 121, decimal 9. Autorizado táxi a Índia, ponte para 10, torre 11295, existe 014. 14295, ponte para 0395. O Gol 956, observa o táxi do Airways da Tampa, está autorizado. Se estiver extremamente, chama pronto para o táxi. Gol 956, observando o Airways da Tampa, nossa retaguarda, após a passagem de 3, utilizado por estéril, chama da táxi do 1557. Aguarde menos de um minuto, mas com meu alvo. Ventuno 4-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4, reparte para o solo. Yeah. Oscar Bravo, reparte rotatória. Oscar Bravo, segue para a linha de frente, confirme. Zero vai pegar o final rotatória. Índio November Alpha, mantenha 360 pela direita sobre a rotatória, aguarde para seguir na final 17. 360 pela direita, rotatória, aguarde no final November Alpha. Controle para 319. Afirmo, decolador 57, controle 1-1-35, um voo. Quanto é o ato? Oscar Bravo, ingresso na final 1-7, reporte final de 3 milhas. Bravo. Bravo, informa helicóptero à sua frente, pousando na RMA. Sim, bravo. Pulou com o helicóptero? Negativo. Vai parar, compensou 360, tá visual com o helicóptero na RMA. De November Alpha, segue como o Nori 2 na final 1-7, reparte final de 2 milhas. Reparte final de 2 milhas, de November Alpha. 2-6 a bordo, 3-0, eu sou no meu terreno marcial. Em Maro 5-8, frequência livre. Obrigado, por favor, aqui. Autorizado táxi via pátio 1, táxi índio, ponte aéreo no 02, 11895, ajuste no 014, segue ao Boeing da companhia. Aqui era a nave da companhia, via pátio 1, via 1895, ponte aéreo 790. Informação, vai passando, traço 1, 0, 9, 0. Gente, segue como o 03, na final 17, parte de 3 milhas, o Guardião 04. Alve a bordo, autonomia 338, Bernardino Campinas. A 556, autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, ponte 021895, ajuste no 014, bom voo. 014, ajuste, autorizado parte 1, Índia, 2295, Bernardino, 045, obrigado, bom trabalho. Bom dia, Golno 556, a linha decola Golno 0, ventou no 30 graus, com meia dúzia de lá. Autorizado a linha decola 0, Golno 556. November Alpha, helicóptero à frente, vai seguir à direita da pista para o parte 5. Livre pouso na 17, ventou no 30 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. 7 no 0 no 4, livre pouso no 7, índio November Alpha. Bravo, Solão 01, frequência livre. Sempre pouso no 7, ventando 60 graus com 79, altitude 014. 014, no pouso, 04. 1556, decolado ao 03, controle 11, decimal 35, bom voo. Decimal 35, obrigado. Decolagem 10, vento no 50 graus, com meia dúzia de nós. Decolagem de 10, 70. Alô, Alô, Atlântico, Gol 964. Nós temos a informação que erra 350 no espaço aéreo. Alô, 935, bom voo. 935, obrigado. Curva à esquerda, saída Pucacaju, via Upzulu 17. Após Arago e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5001. Mete atualizado 350, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, Pucacaju, descenta Upzulu 17, horário depois de CT, Maceió. 10935, controle 5001 é o transponder. Ou 1864, com gate 05. 1864, cotidiamento correto, chamo pronto para estiver em então. Camarão. Esse livro é estacionar. pode estacionar. 62, 13. Sossiga, 62, 13. Já são 3213, aguardar por favor, gentileza, preparação da Ela, Lisa, Pirumi. Terás confirmado nível 360. Pode ser o 360, por Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, Dianas. Azul 4463, boa tarde, aguarda por favor, gentileza. Entrevista coral. Coral. Tato. Gostaria 6213 do Salvador? Possível. Thanks, Galeão, nível 360, decola pista 10, a curva direita, saída da El, Leda, Irumi, via até November 857, após Malso. Controle Salvador, opera 1,9, decimal 35, transponder, acionar 05567. 660 autorizado, decola da 90, da El, Leda, Irumi, com curva direita. Por November 857, ou 1935, com curva 567, acionar. 6213, está autorizado, seu front taxi. Camarada, obrigado, boa tarde. Quase 463, copia. 4463, autorizado ele é o nível 180, decola pistão 10, a curva direita saída coral, via Golf 677. Controle Salvador opera 119-35, transponder 0274. Trave Léo de 180, decola da 10 primeira direita coral, via Golf 677. 1935 e chamando de transpor 0274 azul 4473. 4463, procedimento correto, já pronto para o chivete no momento. Trabalhando, graças. Oi, o senhor, chamando 63, começo estabilizado. Posição 1-0, vento 1-60 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 4. Vento atualizado, gear down. Gear down. Mantém flap 4 ainda, tá pessoal? Vamos botar um wide reverse ali. Já tá ontem aí, mas... Flap 3. em direção a São Romeu, Vatan. Passaré 6254, bom dia. Está autorizado RJ nível 360, decola pistola 0, curva à direita. Saída da El, Leda e Deve. Via Upper Zulu 44 após a aldeia. Alfa Delta Alfa. Controle Salvador Opera 119 decimal 35, transponder 5006. Transponder nível 360 para RJ. Procurando da 10, curva de 8 após na saída da Eleda, P10, após a pesada 44 até a aldeia. Controle de saída 3-5, responde 5-0-0-6, 6-2-4. 6-2-5-4, para o táxi, Gol 1864, 141 a bordo, 2 horas, alterna esse. 64, estou autorizado a despacho 1, Tassi, Índia. Pode esperar no 0, chame torre 118, decimal 95, pede chatímetro no 0, 14. Entre despacho, Montera, 2, 1295, ajuste no 0, 2-0-2-7 informa 5-7, Serra, aguarda cópia. 5-7, aguarda cópia. 962, livre pouso no 0, vento no 70 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso com 962. Disposição 11, parte 1. Alfa Juliet, 11, parte 1. Voo 2067, pronto, cópia. Gol 2067, está pronto, cópia? Pronto. Oi, Salvador, muito boa tarde. Altan 3216, estabilizado X-ray. Boa tarde, Altan 3216, continue a aproximação número 2 para pouso. Silêncio número 2 para pouso, o senhor confirma se pista molhada está operando toda extensão? Operando toda extensão, tempo bom, pista seca. Obrigado, 3216. Atual 35, transponder 5013. 2-0-3-0, decola da 10, curva de direita, Leda-Ael, Leda-Ponte, carro do próximo grupo, Leda-Ponte, Leda-Ponte, o Fábio, próximo grupo 44, prossegue conforme a rocha, controle 5935 e o transponder 5013. 5-0-1-3, transponda, chama pronto, estiver de treinamento 2067. Trabalhando. Solo 962, solo 22, viva direita, solo 121, decimal 9. 219, gol 962. Com 962, estou autorizado o táxi Alfa reportando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, com 962. Dúzia de 9, altímetro no 0 no 4. 170 com 6 dúzia, livre pouso, pistão na 0, está 3-1-3-1-6. Salvador, o azul 4463, posição Ultra Push, pega essa manhã de pronto. Torre Salvador, muito bom dia, o TAN 3204 ILS, 2 milhas, 2 certo. Bom dia, TAN 3204, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, 3204. Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, informa intenções. Está retornando a imagem. Gente, usou com Airbus próximo ao externo. Próximo. Gente, o Vitor Hotel Delta segue na retaguarda do Airbus para o setor norte, a partir a 3 milhas em Rimar. Exportará para Rimar o Vitor Hotel Delta, na retaguarda do Airbus. Informe o helicóptero no litoral, à sua direita, vai seguir na sua retaguarda para o setor norte sem interferir. Afirmativo, 3204. 3216, solo 54, aos 24, livre à direita, só 121 decimal 9. 219 à direita, só 3216. Só 962. Só 962, ingresso direto, posição 07. Juliette, posição 7, com 962. Quatro, livre, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Mais 3 minutos para Rimar. Salvador, 160 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 4, você parte solo controlado em Rimar. Portanto, controlado, Vitor Hotel Delta. Quatro, solo aos 26, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita, 121 9, Salvador, muito boa tarde, 3204, então. Alfa, na Alfa, fazendo 8 Juliette. Alfa, Juliette, 3206. Na Juliette, 3206. Ah, afirma, senhor. 05. Juliette, por favor, 0506. Tá umas 3 milhas e meia já pousando em Rimar. Aguarda, 4, decolador 28, controle 1, na direção 35, por favor. Obrigado, boa tarde. Chega o Romero Cabral. Final do 1713, nós checado o Alfa Charlie Mike. Kit mantém o número 10, o Alfa Charlie Mike é parte final de 2 milhas. Chama final de 2. Fala os 28, frequência livre, Charlie Mike. Fala até o Delta corrigindo, frequência livre. Pouso na 1-7, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso na 1-7, Alfa Charlie. Cabral, sou autorizado, Serra 8 Delta Lima, 500 pés, decola 17 com a ProSul, controle 119.35, transforma 0153. Paramento da decolagem, chama a torre agora 1895, ajuste no 014. Tente, ingressa direto, posição 04. 04, 304. Prossiga. Como você solicitar um operador de endereço na posição 3? Beleza, mas tem como, a gente está aguardando. Sim, a gente vem com mais zero. O azul 4463. Do aeroporto, falta de energia, mas o CIG já tinha sido desacoplado. Tipo, junto com a coordenação de solo aqui, eles vão fazer o feedback agora, por isso. Frente, o 4463, está autorizado, chama para o CAT. Trabalhando, o 4463. Observando a aeronave ingressando no pátio, livre taxa, champanhe ingresso. para os salões 330, vai transferir-se para o controle. Bravo. Cabral, deixa eu controle 1, na decimal 35, alô. Bravo. Torre de Salvador, azul 2771, no localizador. 2771, no reparto externo. Motaré externo 2771. Salvador, o azul 44.